suas aflições. Quando seu mundo se desfaz, isso é que é viver. Pode ser que o céu se abra pra você. São os seus caminhos, a sua liberdade, nossa afirmação de cumplicidade. Tudo que é demais, deixa pra depois. Pode ser que o céu se abra pra nós dois. Pode o mundo desabar, deixa a chuva cair, que tudo seja exatamente como nós não planejamos. Soltos pelo ar, vestidos do lado avesso, não há mais o que falar, entre nós não há segredos. Soltos pelo ar, soltos pelo ar. São os seus caminhos, a sua liberdade, nossa afirmação cumplicidade. Tudo que é demais, deixa pra depois. Pode ser que o céu se abra pra nós dois.